Quando eu ouvi aquele incircunciso filisteu afrontar o povo de Deus, eu não aceitei. Observei que Israel estava temente, pois não tinha um valente pra lutar contra o filisteu. Me aproximei, me ofereci, falei com o rei e ele permitiu. Me deu sua armadura emprestada, mas não deu certo, pois era pesada. Peguei minha funda e juntei cinco pés.